Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é o 16º episódio do Brando dos Costumes. Hoje, como sempre, temos um episódio especial. Desta vez temos como convidado António de Avelar Pinho, ele que fundou os Filarmónica Fraud, a Banda do Casaco, escreveu letras para Gabriela Chave, Tuerma José, Os Doce, Lara Lee, Concha, também produziu bandas como Os Heróis do Mar, produziu o Marco Paulo, produziu os Táxi. Enfim, ele tem um vasto portfólio, também trabalhou na Valentim de Carvalho e trabalhou com a AR na Polygram. Se vocês ouviram o episódio do Carlos Maria Trindade, ele diz que foi substituir o António Pinho. Este é um episódio mais focado nas histórias do que na história em si. Portanto, eu espero que gostem e até já! Meus pais, numa ação de extrema boa vontade e de esperança de disciplinar uma criança que era um bocadinho já indisciplinada, meteram-me com uma cunha, porque o meu pai não era militar, numa instituição chamada Colégio Militar, que é uma coisa que eu abomino e sempre abominei. Portanto, teve uma vantagem. Conheci Lisboa, fiz amizades de colegas que também não gostavam daquilo, tipo Ronquial, de quem sou amigo ainda hoje, e mais dois ou três do colégio que mantenho uma ligação forte. O entroncamento era uma terra, um atraso de vida, como ainda é hoje, uma terra de militares e de ferroviárias. Portanto, militares é uma coisa que eu gosto muito, como já disse. Ferroviários são ferroviários, portanto, era uma cidade culturalmente nada. Passei a conseguir sair alguns fins de semana para casa de colegas que viviam em Lisboa, comecei a conviver com outras pessoas e no colégio à noite sempre tínhamos um bocadinho que nos deixavam ouvir rádio e música, alguns que levavam os discos que tocávamos. Foi assim que através do Rão conheci, por exemplo, o Rei Charles, nunca tinha ouvido falar no senhor, e ele ouvia-nos a falar, a tocar qualquer coisa dos iniciais Beatles, ou dos grupos, não sei o que mais, e gozava connosco. Oi, são este boi, este gajo é que é boi para o porrão, é o maior dos elogios. Então ouvíamos Ray Charles e comecei a aprender o que era a música que eu não conhecia. Chumbei logo no primeiro, foi a reação mais ridícula, mas óbvia, porque eu estava num mundo diferente, e depois entrei aqui no Instituto Superior Técnico e fingi que ia estudar engenharia, porque não era aquilo que eu queria, até ao entroncamento. Portanto, eu ocasionalmente via lá alguns fins de semana, quando não estava de castigo. E nesses fins de semana já convivia com amigos de escola primária. E depois, um dia, numas férias, os meus pais continuavam a viver lá, numas férias, veio aquele devaneio de pá, nós devíamos fazer um grupo, um conjunto, dizia-se um conjunto, não se dizia um grupo nem uma banda. Banda era a banda de música. E então começámos a gravar num gravador que um de nós tinha de fita, portanto analógico, tudo que passava no programa em órbita. Gravávamos aquilo e fixávamos as músicas, depois começávamos. Eu lembro-me do meu pai me comprar uma bateria em segunda mão, mas que estava quase nova, porque eu queria tocar bateria, porque para mim, na minha cabeça, aquilo para mim era o mais fácil. A guitarra tinha que saber muitas coisas. E foi mais fácil. Fui um péssimo baterista, mas chegava para o gasto. Houve um que já tocava umas coisitas de guitarra, depois um de fora que estava ali a fazer a tropa tenente tocava muito bem um órgão que tinha, outro que tocava uma guitarra elétrica, que era mecânico, não sei o quê. Fizemos um conjunto, ao qual demos o ridículo nome de os G-Men. Sempre tive uma certa tendência para escrever coisas num estilo de maldizer. Não eram cantigas de maldizer, porque eu nem sabia se calhar o que era isso, mas coisas de maldizer, porque tinha que dizer mal do colégio, então escrevia. Não direi que fosse um diário de bordo naquela instituição, mas eram coisas que vinham à cabeça e sempre impregnadas de um humor bem velhaco, que mostrava aos colegas que deliravam e tal, se punham a dizer aquilo em voz alta. Pois não, eu não dava importância nenhuma, era apenas uma forma de extravasar a minha revolta, de estar ali fechado e gozar com este professor, ou com aquele coronel, ou com aquele capitão. Pronto, comecei a escrever e sempre, isso nunca mais parei de escrever coisas. Foi um gozo. Quando começámos nos G-Men e viemos a um concurso aqui no Monumental, em Lisboa, que era o concurso dos conjuntos IEE, ou coisa assim, já nem me lembro. Ficámos em segundo lugar na nossa eliminatória e chegou. A família veio tudo como se fossem os fãs, aos gritos. O meu avô, nem sabia onde é que estava, o meu velho avô Mendonça. Eu já escrevi umas coisas, era a caneta e não sei o quê, pá, mais isto, não sei o quê, do telefone. E umas cantiguinhas que fizemos, tudo muito ingênuo, tudo muito imberbe, mas enfim, era o embrião de alguma coisa. Sei que essa mania da música nunca mais me largou da cabeça, e depois foi andando, enfim, a enganar a engenharia, a conhecer pessoas e pessoas e pessoas. Depois veio o serviço militar, e depois o namoro com a minha mulher, com quem sou casado ainda hoje, e caso raro, não é? 43 anos, acho eu, e a coisa deu certo. Portanto, nem tudo deu errado, esta deu certo. E estive em Bissau, conheci o Fernando Matos, que era um advogado do Porto, na tropa, eu era alferes e ele também da Força Aérea, estávamos em Bissau, que era um doente de música, um colecionador de discos de vinil incrível, e portanto, a música sempre presente. E usei a música para enganar o comandante, porque eu era da polícia aérea, e quando me apresentei criei um mau ambiente, porque vinha com a doença do colégio militar, de ser irreverente, e digo às vezes coisas que não devo, ou por outra, que devo, mas não se deve. Mas eu, que devo, mas não se deve. E quando me apresentei, apresentei-me e disse ao Alferes Miliciano Pinho, polícia aérea, e o comandante disse-me assim, comandante que veio a ser o primeiro, depois do 25 de Abril, o primeiro presidente da TAP. A TAP também está na ordem do dia, o Moura Pinto. E ele disse assim, não é polícia aérea, é polícia aérea. Não, eu sou aéreo. E eu lembro-me de ele dizer assim, o Alferes começa bem. E eu assim, pensei que a família já metia o pé na argola. Mas deu-me um jeitão, porque depois o meu chefe direto, que era um capitão, um lateiro paraquedista, um tipo horroroso, eu fui muito indisciplinado. Eu punha os soldados, às vezes, eu não falava, e para os mandar pôr em sentido, eu fazia tudo em silêncio, ensaiava, e eles sabiam, fazia o direito a ver, a esquerda a ver, e o gajo começaram a achar que eu estava a gozar, e estava. Uhum. Portanto, trouxe o mau comportamento do colégio militar para o serviço militar a sério, em campo de guerra. Embora nós não fôssemos à guerra, porque éramos da polícia aérea, só os pilotos e essa malta. Mas foi muito engraçado porque, mais tarde, o chefe da secretaria, que era um major qualquer, disse-me assim, eu recebi uma informação, você está ligado à música, né? Repare bem. Não, sim, estou. É para você que era a pessoa ideal para desenvolver aqui o conjunto musical da Força Aérea, porque a Marinha tem um, dizem que é muito bom, e nós temos aí uns tipos, mas acho que aquilo não vale nada. Assim, com tipos que não valem nada vai ser difícil, mas alguma coisa é de fazer. E isso é bom, perguntei e lembro-me dele dizer assim, não, você é que sabe, mas dá umas baldazinhas. Mas fui ver, tinha lá uma bateriazinha, uma guitarra, muito úmido aquele clima, que não estava bem, que estava tudo um bocadinho assarelhado, e eu disse, o comandante pede para eu fazer um relatório, eu faço, digo mal um bocado aquelas coisas todas, fui ver os tipos que tocavam, era um cabo, um miliciano, mais um não sei o quê, tocavam qualquer coisita, não era nada de muito grave. E eu disse, veja lá se é preciso ir à metrópole comprar alguma coisa, porque eu quero que o nosso conjunto seja melhor que o da Marinha, em guerra. Portanto, isto é o retrato deste país, não é? E eu disse assim, comandante, eu acho que era de comprar alguma coisa. Então, olha, você para a semana, eu estava lá há uma semana, você para a semana vai no Noratlas, que vai sempre daqui, que faz umas compras nas Canárias, e depois vai à metrópole e você vê os preços nas Canárias. Mas eu digo, mas nas Canárias que vou ver lojas de músicas e tal, e se for bom eu compro, pago como. Não, você faz só o report, depois a gente trata do assunto. E depois vai a Lisboa ver nas casas, eu conheço, casa que eu vejo é Machado, casa não sei o que. E depois quando voltarem, esta viagem vai ser aí 4, 5 dias, quando voltar faça-me, dê-me a sua opinião técnica, o que é que devemos fazer. As Canárias percebi uma coisa divertidíssima que era, o Noratlas de facto parava, mas saímos do avião para desentupecer as pernas, sabe que é o Noratlas, aqueles paraquedistas que vai sentar assim de lado e tal, assim. Mas era um monge. E então vem um tipo com um bloco, um macaense, que não tinha uma loja, então encomendava os pepinos, os tomates, não sei o quê, as compras e os contrabandos. Eu comprei assim a minha primeira aparelhagem de som para casa, os giradiscos, a rádio e tal, e taxi, nunca mais esqueço. Então faziam-se compras baratas, ficava encomendado, e no regresso, quando se parava ali outra vez para abastecer de combustível, o contrabando entrava no avião, e se o contrabando fosse muito, muito, fosse demais, epá, tinham que sair os tomates, os pepinos para abastecer os oficiais. Epá, eu fiquei delirante com aquilo. Pronto, cheguei cá, fiz o report, fez-se a requisição, e cá foi uma guitarra elétrica, foi tudo da metrópole. Da metrópole, aqui de Lisboa, a guitarra elétrica, mais os elementos para a bateria, mais uma guitarra baixa, um órgão, não, se dizia, não havia sintetizadores, era um órgão, e arranjou-se. E bem, depois disse, agora temos, ele chegou, foi uma festa, eu, agora oferece, tem que pôr o conjunto a funcionar. Disse, mas antes, porque agora o pessoal, se calhar não tem unhas para isto, sabe que aquilo, epá, não, tem que pôr os tipos a trabalhar, nem que eles não precisam de ir à formação da manhã, nada, fico, feche-os uma semana ou 15 dias, eu quero isto a funcionar. Eu, entretanto, era escrivão de um processo da como é que se chamava, a secção de justiça lá da Força Aérea, desse tal meu amigo Fernando Matos, advogado do Porto. Fez de mim logo escrivão, é pá, isto trata-me as baldas, é pá, isto é tudo a dar baldas, é bestial. E então, não, vai tocar a minha mulher, atenta. Esqueci-me que ele tocava aqui também. Dava-lhe umas baldas lá do... Não, e houve um jipe da Força Aérea que atropelou uma senhora na estrada entre o aeroporto, que eram 10 km, e Bissau. Uma senhora de idade. Então, sou escrivão, eu tenho que ir ouvir a senhora que está no Hospital de Bissau. Vou ao Hospital de Bissau e vou, não consigo ouvir a senhora porque a senhora não falava português, embora fosse portuguesa, e eu fico lá e depois com um tradutor. Epá, mas venho no corredor quando venho embora e vejo um tipo a cochear, a vir na minha direção, como foi, pareceu familiar. Quem era ele? Tuneca. Meu querido amigo Antunes da Silva, da Filarmónica Foral, cantor e guitarrista. Epá, Tuneca, pá, o que estás a fazer? Epá, pinho, pá, o que é que estás a fazer? Epá, estou aqui a fazer uma fita, estava no mato, aquilo estava bem grosso, e ele desconjuntava assim às vezes o joelho e aquilo parecia que ia saltar. Epá, estou aqui, estou à espera de substituto para ir, para ser evacuado para a metrópole. Epá, isso vai ser quanto? Epá, sei lá, pode ser um mês, dois, estou aqui há uma data de tempo, isto é uma seca estar aqui no Hospital de Bissau. Epá, espera aí. Para já vais para o meu quarto, eu tinha um quarto na base. Apesar de ter a minha mulher, em Bissau tínhamos uma casa, a meias que vejam. Tinha um quarto, tinha duas camas, vais para mim em Bissau. Mas como é que eu posso ir? Eu sou ferreiro, tu és alferes, estás lá. Epá, eu trato disso, não te preocupes. Levei-o como se fosse alferes, meu colega, do exército, que estava no hospital em mau estado. Então o meu amigo pediu ao comandante e quando disse, epá, traga lá o seu amigo, pelo amor de Deus, pá, então ele, uma semana, um mês, o tempo que for preciso, quando ele se for embora, vai embora. Então, trouxe-o. E depois convenci o comandante a pôr aquele homem no conjunto musical. Disse, epá, isso é que não pode ser. Você não me arranja problemas. Não, eu não estou a arranjar, eu quero é ser melhor que os da Marinha. E ele canta muito bem, toca muito bem, pá, mas os homens têm que ir fardados para o palco. É, pá, os músicos não podem ir fardados para o palco. Estou a representar a Força Aérea, sim, mas serão apresentados como tal. Pá, repare, isto é uma música que tem muito a ver com rock, não sei o quê. Eles pulam, saltam, isso é um desrespeito para com a fava. Eu estava a pensar, olha, tenho uma ideia, calças de camuflado, que eram iguais no exército e na Força Aérea, e t-shirt branca. Epá, isso é boa ideia. Sim, dá um ar mais desportivo e tão militarmente corretos. Epá, pronto, saiu em ordem de serviço e tudo, um conjunto musical. Pronto, e nunca percebeu, aquele homem passou a frequentar o clube de oficiais em Bissalanca, na Vaza Aérea 12. Ele teve lá para aí dois meses. Fizemos espetáculos, fizemos. Epá, lembro-me de uma história, eu não consigo resistir a isto. Eles estavam no palco, entretanto foi inaugurado o cinema da base. Foi feito. Tínhamos que ver sempre as conversas em família do Marcelo Caetano, e depois lá vinha o filme, tudo filmes muito maus. Quando eu vim ver dos instrumentos, o comandante gravou-me, estou a fazer aqui um rewindzinho, para vir reunir aqui com o Coronel Luís Silva, que era o presidente da Luz ao Mundo, uhum, de quem tinha sido colega, eram colegas da Força Aérea, para escolher filmes para a base. E eu cheguei ao Coronel, me deu uma lista, e eu só escolhi filmes bons, bons, bons. E ele disse assim, e de repente olhou para mim e disse assim, espera aí, Alferes, você está a escolher isso porquê? Então é, comandante, disse, sim, mas você pensa que vai levar os bons, eu tenho os maus. Eu faço um bom preço ao meu amigo Lemos Ferreira, mas não, você, para levar um bom, tem que levar 10 maus. Eu disse, tá bem, então, olha, estão os maus, escolha o senhor. Eu escolho os bons porque os maus não conheço, são isso que são maus. Isto é uma coisa que me ficou na cabeça para o resto da minha vida, que era a bandalheira, que era isto, em guerra. Portanto, este país não podia dar grande coisa. Não podia dar grande coisa. Se calhar todas as guerras têm este lado ridículo e surrealista. E pronto, assim foi. Olha, foi a apresentação. Montaram na placa. A placa é onde estão os aviões estacionados, um palco. convidados da Berlim, as altas individualidades de Bissau, aquilo tudo, e o conjunto fazer a sua primeira apresentação a sério. E o cinema tinha, ao contrário, era a plateia mais à frente, junto ao ecrã, tem que estar assim, era para os soldados, as praças, como eles diziam, depois os ferreiros, os sargentos, e aquela parte lá mais atrás, mais bem situada, para os oficiais. Quando foi a apresentação? Eram os oficiais, os sargentos, os ferreiros e os soldados lá ao fundo. Com uma aparelhagem de trampa, não podia dar grande bom resultado. Pá, aquilo, a malta começou a tocar e não bom, tocar coisas. Era Beach Boys, era, assim, era o que nos apetecia. E os soldados começaram a revirar, não se ouve puto, não se ouve puto, não se ouve puto. E, pá, eu tive, quando a música acabou, eu subi ao box assim, pá, eu compreendo o que vocês estão a dizer, mas isto, como tudo na vida, vocês não se podem esquecer da lei das compensações. Vocês aqui ouvem, que estão lá mais atrás, ou... Pá, mas em compensação no cinema, são vocês que veem melhor. Fez um silêncio, os que perceberam a piada, tudo, ficou tudo assim, é este gajo é buscado. É que não falei da Filarmónica Frota, andámos para a frente e para trás no tempo. E agora situei. Portanto, eu trazia, digamos, esse pergaminho. Porque eu tive 71, 73 na Bissau e a Filarmónica Frota foi 69. Os dois EPs, um ou dois singles e um LP e Popeia. Porque os meus colegas conheciam o nome, tinham visto aqui, ou claro, não interessa. E pronto, cheguei e disse: e agora? Agora o que é que eu vou fazer? Entrei no emprego, que até era bom, mas não era aquilo. Entretanto, já casado, repara, e já com uma filha. Pequenina, cresceu na cadeirinha de rodas em Bissau. Dois anos excepcionais que eu tenho saudades. Não há culpa, não detraque. Não há culpa, não detraque. pouco tempo depois, começo a estar com o Nuno Rodrigues. É o Nuno Rodrigues que me telefona, porque quer fazer uma aventura qualquer nova musical, e através do que ouviu da Filarmónica Farode, meteu-se-lhe na cabeça que eu seria talvez o parceiro ideal para fazermos uma parceria e começar a escrever músicas. Ele a compor e eu a escrever, a trocarmos ideias, etc, etc. Na altura não dizia quanto é que se ganha, era, nem se falava disso. E começamos a escrever umas coisas, e começamos a desenvolver aquilo que viria a ser os benefícios do vendido no Reino dos Bonifácios, para o álbum da Banda do Casaco. Nunca deu muitos concertos, não foi assim uma banda não, muito é, rodada? Não, era muito difícil. Fizemos um bom concerto na Ala Magna, foi um momento também um pouco surrealista e genial. Fomos convidados por uma associação de estudantes, portanto, universitários, seguramente, sim, não é? Fomos convidados. E somos cabeça de cartaz. Eu há dias vi uma reprodução de um cartaz desses, depois era Trovante, Brigada Vitor Jara. É, era isso mesmo. E a Banda do Casaco, cabeça de cartaz. Porque a Banda do Casaco que deu nas vistas, quer dizer, foi boicotada nos sítios, foi estranhada por outros, porque, pá, quem são estes gajos? Isto é direita, isto é esquerda? Aquele eterno drama, o que é direita, o que é esquerda? Não sei, estou como o Max, não é? Tinha aquela música na tropa, o meu sargento baralhou-me, já não sei qual é a esquerda nem a direita. E fomos, epá, mas fomos, aquilo estava a arrebentar a Ala Magna, e quando chegou a nossa vez, que fechámos, porque aquilo foi a primeira Brigada Vitor Jara, onde a Nelandeiras cantava, sim, e depois o Trovante, e depois a Banda do Casaco. Epá, e quando somos anunciados, antes de entrarmos no palco, já está o apupo de 700 pessoas que lá estariam, que estava a deitar por fora. Epá, nós entramos e quando entramos cresceram, porque parecia provocatório. Um vinha com um fraco alugado no Parque Mayer, uma das senhoras de fato comprido. Vínhamos todos assim, extravagantemente provocadores. Epá, tudo ali, montámos as coisas. Pá, e não paravam com o pupo. Não paravam com o pupo. E eu disse-lhe, pá, vamos... Fui um microfone. Eu tinha um xilofone de madeira, fazia umas percussões, cantava uma outra coisa. E eu disse, pá, vamos lá com o carro. Vamos apupar. E comecei a dirigir os apupos. Vamos cá. O Nuno disse assim ao Carlos Barreto, que era o contrabaixista, na altura. Que foi tudo mudando. Carlos, improvisa aí assim, jazzisticamente, e tal, põe-te aí a fazer só subir. Daí o Carlos Barreto depois para mim, e eu comecei a dizer: epá, podem apupar só agora os da esquerda, só os da direita, epá, é para o som ficar melhor e tal. Assim. E a malta começou, não sei, epá, ou é o acanhamento ou qualquer coisa, eu não sou um especialista nestas merdas, epá, foi o que me veio à cabeça no momento. E usei isso mais à frente no espetáculo, quando era para cantar: agora só as mulheres, agora só os direitos, agora só lá ao fundo, agora aqui. E aquilo começou a correr bem. A malta começou a alinhar, depois eu provocava. Ah, mas isso não é folclore. E tal. Não é folclore o quê? Por exemplo, um penico feito por um tipo lá, um oleiro de Trás-os-Montes. É, pode-se dizer que aquilo é arte folclórica ou não é? E há um gajo que diz: é, sim senhor. Eu digo assim: é, um penico é uma merda. Portanto, chegou, era tudo assim, deste calibre. Pá. E aquilo foi crescendo muito. E no fim, criou mais. Aquilo que se passou a chamar entre na altura ancores, que não se dizia isso, mais uma, só mais uma, só. Mas tudo, os mesmos que apuparam, epá, aí só houve uma coisa a dizer: epá, não sabemos tocar mais. Tocámos para aí que 45 minutos ou 50, não ensaiámos mais do que isto. Isto é o que temos. Portanto, mas como vocês já vimos o tipo de público que é, vamos a discos pedidos, tipo quando o telefone toca. Digam o que é que querem do que já tocámos e a gente repete. E tivemos ali a repetir meia dúzia de coisas a pedido da plateia. Põe os teus braços à volta de mim. Leva-me a um cinema de sessões contínuas, onde não haja princípio nem fim. Mas apenas... Vamos provar a noite dessas avenidas onde não haja princípio nem fim, mas apenas. Estavas a contar como é que foste para a Valentim de Carvalho com o Nuno? Ah, pois fomos os dois, contrato, na Rua Nova da Almada, lá no último andar, onde estava o Mário Martins, que era um tipo que chefiava aquilo, que produzia o Marco Paulo, entregou-me logo o Marco Paulo. Foi a primeira coisa. Bem, vocês vêm com pergaminhos, porque vêm pela administração, né? Era o David Ferreira e o Chico Vasconcelos, trabalhavam no um como promotor e outro, no outro, no mesmo andar, mas do outro lado. E Marco Paulo, ou Nuno Rodrigues deram a Gina Maria, assim, aquelas coisas mesmo um bocadinho provocatórias, mas simplesmente nós já tínhamos ideias, aceitámos isto, dizer, é uma porta de abertura para as coisas que queremos fazer. A Valentim de Carvalho também nos queria contratar, porque levava a banda do casaco. Claro. Depois de ter entrado, fiz um relatório que apresentei ao Sr. Rui de Carvalho, que já falecido, que era uma pessoa com quem eu tinha uma relação fantástica, que era o número um. Fiz um relatório porque eu entendia que era preciso mudar muita coisa no estúdio em Paço de Arcos. Tinha manias e o estúdio poderia funcionar de outra maneira, e eu percebi-me disso muito quando, do Rui Veloso, eles queriam que gravássemos lá o primeiro Hard Rock. Uhum. E quando se contrata o Rui Veloso, eu ainda estou no limite, mas já estava com a cabeça fora, e vamos ainda ensaiar para gravar o álbum no estúdio grande de Paço de Arcos, que tinha uma cabine só para gravar a bateria lá ao fundo, e deram-nos esse espacinho para gravar. Eu achava aquilo... E o próprio Rui, achámos aquilo, e vou dizer isto com todo o respeito pelas pessoas que lá trabalhavam, o Fernando e o Hugo Ribeiro, vou pôr entre aspas, tudo me parecia um bocadinho velho, antigo, os processos, aquilo precisava de qualquer coisa que eu próprio não sabia explicar, mas que merecia, no mínimo, que se estudasse a coisa e que se tornasse aquilo mais... Desenvolver. Aquele estúdio podia ser dois, percebe? E transformava ele em um para gravar uma orquestra. Pronto. E outras coisas na casa que eu pus nesse relatório. Era um relatório com uma folha A4, não é? E apresentei aquilo. E ao fim de uma semana de eu ter entregue, o Sr. Rui de Carvalho chamou-me, amavelmente, fez-me sentar na secretária, com o tanto de vidro, que eu me esqueço, cheio de fotografias da Amália, e diz-me assim: pá, António, estive a ler isto e eu devo dizer-lhe, eu disse, já temos, né? Devo dizer-lhe que estou praticamente de acordo com tudo o que você está a dizer. Mas o António não sabe o quanto é pesado uma empresa deste tipo de caráter familiar. É muito difícil mudar uma cadeira, quanto mais mudar um estúdio. E eu virei-me naquilo, um ato absolutamente irrefletivo da minha parte. É, poxa, Rui, então eu vou ter que ir embora, porque eu já percebi que nós, eu e o Nuno estamos lá em cima, está o Mário Martins, que, para onde é que a gente vai? O senhor tem dois sobrinhos do outro lado, nós temos no direito, eles estão no esquerdo. Os sobrinhos estão de calções agora, mas mais dia menos dia põem calças compridas, começa esta linguagem. E já são eles os diretores. E percebem pouco de música da área em que eu e o Nuno nos movemos. Bem, nós temos aqui as nossas pernas mais ou menos cerceadas. Já percebi que se não se pode mudar uma cadeira, como é que se pode mudar aqui um funcionário que está aqui há um ano ou há dois? Ou há três, que seja. Com muitas coisas na vida, a minha vida nunca foi muito planeada, como já percebeu, não é? Nunca. Tive a minha dose de sorte, a minha dose de habilidade, não sei o que é que foi mais ou menos, uma vontade muito grande de trabalhar e nunca fugi a isso. Portanto, isso foi muito trabalho, que não dói nada, quando se gosta. E depois acaba por ir fazer um trabalho diferente para a Poligram. Sim, sou AR Internacional, mas pus logo uma condição, gostava de ter sempre um pé no AR Nacional. Há dias encontrei ainda cartões de visita aí do tempo, então estou António Vlado Pinho, A&R, a National Manager. Portanto, cheguei a ter o cartão assim, porque cada vez eu fazia mais. Simplesmente era do tempo em que a indústria havia um tipo para cada setor, com a respectiva secretária, que era uma coisa bestial. Porque é para a Isabel, manda aí um mail para o gajo dos Dire Straits, ou é o não sei o que é, Bigna. Manda aí, porque temos que dar o plano de coisa. Eu deixei-te aqui um rascunho para isso aí. Mail não havia mails. Era o fax ou telex. Portanto, um convite para irmos ao Porto, indicado pela Gabriela Chave, para irmos ver os táxi na escola alemã. Lembro-me de ter ido eu e o Tosé Brito. Depois fomos ao camarim e falámos com eles. E eu lembro-me de ter dito, pá, isto tem que ser em português, como tinha dito ao Veloso e não sei o que, não sei qual. Também eram em inglês as letras deles? Tudo em inglês. O chiclete chamava-se Cloud9. Cloud9! Depois foi, em grande parte, o baterista, o Rodrigo Freitas, que viria a escrever as letras. E assim se fez. O primeiro LP, que estava todo composto, era só por aquilo que era brutal. Aquilo era só singles, uns atrás dos outros. Portanto, isso tenho a certeza que fui eu, embora esse galão não me pese nem me alivie. Quer dizer, estão todas as tintas. Apesar de estar a fazer o trabalho da AR, continua a compor. Epá, mas isso... Mesmo dentro da editora, e está sempre a fazer vários tipos de trabalho ao mesmo tempo. Epá, mas, isso é uma coisa. É um vício. É um vício muito grande. Pá. Eu adoro escrever letras. Tenho toneladas delas publicadas e tenho toneladas delas para deitar fora, que já podia ter deitado. Mas como o computador suporta tudo isto, não pesa mais na secretária. Estão aí. E de vez em quando arranjo. Aliás, antes de você entrar, eu estava a fazer uma coisa. Porque li aqui sexta-feira 13, dia de São Martinho, e comecei a escrever uma coisa qualquer, sem o mínimo objetivo. Um dos meus artistas era o Carlos Paredes. Criámos uma relação de amizade fortíssima. De casa, de almoço, de jantar e tal, de passeios. Telefonava ao amigo Pinho. Epá, o seu carro é muito cómodo, era um Citroën, bestial. X não sei quanto. Epá, não me leva até ali à Torre do Belém e tal. Ó Paredes, com certeza. Eu agora não posso, mas já aí vou ter consigo e tal. Pois, eu depois pago-lhe um cafezinho. Ó Paredes, já sabe que eu não bebo muito café e não bebo. Mas não se preocupe com isso, é um prazer. E conversávamos, ele desabafava e tal. Viajei, fomos para o Oriente um mês e meio, pá, numa turnê fantástica pela Fundação Oriente. Histórias de aeroporto, de hotéis, pá, ele a compor num hotel em Goa e a dizer: ô amigo, isso é esta na piscina, eu falo, epá, não sei que nome é que eu ia dar a isto. E a dizer: olha o Margo és. Estava a olhar para o Margo: epá, calha bem, é isso mesmo. O amigo toma nota porque eu vou me esquecer. Thank you. mais talentosas desta época estavam pela mão de Nuno Rodrigues e António Pinho. Principalmente a Gabriela Chaffe, que foi aqui, digamos que brilhou mais. A Lara Lee brilhou um bocadinho, claro. Era mais popular e hoje está completamente desaparecida, estranho. Mas a Lara Lee tem as músicas que as músicas da Lara Lee continuaram mais do que as músicas da Gabriela Chaffe. Sim, porque a Lara Lee existe e o Nuno fez-lhe aquela música depois com a... Mais tarde, eu já estava fora da Valente Carvalho há um tempo, o Telepatia. Sim. Mas sabe que às vezes as grandes cantoras têm grandes vozes e pequenas cabeças. Isso é tramado às vezes quando essas duas coisas não ligam. A Lara Lee era uma coisa... Não se definia bem, não se cuidava bem dela própria. Umas relações estranhíssimas. Depois começou a cantar, na altura tocava com o Miguel Braga, pianista, piano e voz. Epá, isso tudo é muito bar, percebe? Desprezou muito a carreira que podia ter tido. Nós fomos todos gravar para a Espanha, metendo-nos no meu carro, eu e o Nuno e as três meninas, tudo organizado com um maestro e um estúdio, tudo para a Espanha, gravamos lá as três músicas do festival. E só a Lara Lee é que não foi apurada, a canção da Lara Lee. Foi mais ou menos assim que começou a carreira das três, quase. Ali... Não, foi exatamente assim e nessa altura. Tudo ali ao mesmo tempo, não direi que os singles foram lançados todos no mesmo dia, nem me lembro, mas foi tudo na mesma época, foi tudo feito assim. Qualquer dia de concha no Festival da Canção. Serei muito bem capaz de ser eu quem te beija, bem no meio da rua para que toda a gente veja. Qualquer dia, hoje em dia, serei bem capaz de ir dormir na tua cama, de despir o meu vestido para vestir o teu pijama. Qualquer dia serei tua. Qualquer dia perco a calma que me exigem e o juízo que me impõem. Gosto de trela que me impingem e as janelas que se apõem. Hoje em dia capaz de ser eu quem te beija, mãe no meio da rua para que toda a gente veja. Qualquer dia, hoje em dia, serei muito bem capaz de pôr ponto final neste castigo e de fazer a mala e voar para ir viver contigo. Qualquer dia serei tua. Hoje em dia, já perdi toda a paciência e a vergonha não entendo. Serei luz e candescença, serás fogo que eu acendo. Qualquer dia, hoje em dia, qualquer dia, qualquer dia. Como é que a Gabriela Chaffe tinha sempre o Géry Marota e esses músicos a trabalhar com ela? Não, porque o Géry Marota aconteceu, sou eu que vou ao aeroporto buscar o grande editor hoje, sócio do Spielberg, que é SKPN, como é que se chama, que tinha a editora, a Geffen. Ah, já sei. Acho que ele chamava mesmo Geffen. Geffen. Sim, sim. A Geffen, esse tipo, disseram-me da Polygram de Londres, pá, alguém tem que ir buscar o seu Geffen no aeroporto, porque eles na Europa eram Polygram, o Peter Gabriel, mas na América era Geffen. E então, eu vou ao aeroporto e vou no carro da minha mulher, que era um mini na altura. Eu não sabia quem ia buscar o Geffen, sabia, ninguém me disse que o gajo era um gigante. Alguém na Polygram diz assim, pô, vou lá, é o Geffen, é o patrão, diz, o que é o próprio Geffen? Diz, e como que era? Olha que se lixa, é o mini, é o que eu tenho. E o gajo achou graça, nunca tinha andado no mini e tal, assim, e tinha que os deixar, nesse dia, no hotel Estoril Sol, que já não existe, como tal. E o Peter Gabriel vinha em separado, já não era comigo, depois encontraria o Peter Gabriel, que vinha numa carrinha com os músicos, com o Géry Marota, que andavam numa tour. Também para o Estoril Sol. E é muito engraçado, porque quando o Peter Gabriel chega à recepção, passaporte, aquilo tudo, para fazer o check-in, está a passar o telejornal da RTP, a única televisão que existia na altura. E o telejornal das 8 da noite está a passar o vídeo completo do single da altura do Peter Gabriel, que eu não me lembro qual é. Epá, aquilo é uma sorte do caraças, porque nós sabíamos que os telejornais até passavam. Epá, mas passarem, o momento aí, o gajo está a ver um televisorzinho na recepção com o som muito baixo, ou sem som. Eles assim, como é que vocês conseguiram isto? E eu podia ter dito, epá, não, isto é sorte e tal. E eu disse assim, epá, nós temos muita influência. Armei bem bom e tal, assim que. E é engraçado, fiz um joguinho com ele, na beira-mar ali, no dia seguinte, porque acho que queria fazer jogo, era vegetariano puro. Fizemos um jantar no Pescador, em Cascais, pós-concerto. Foi um concerto fabuloso. E o gajo que chegou, mas acompanhou toda a gente, esteve lá a confraternizar, mas pediu uma salada. É pá, e aquilo era um lagosto e tudo, uma coisa gigantesca. E depois viajei para o Porto e levei o Jerry Marota comigo, no carro. Porque fiz ali uma relação com ele, porquê? Porque sou um gajo com uma lata do caraças. Sempre a conversar. Nós tínhamos usado bateria num disco, no Hoje à Conquilhas, o Necas, que era um bom baterista, mas não entrou no clima. Tivemos uma certa dificuldade. Uhum. Nós nunca tínhamos usado bateria, percussões, coisas. Tínhamos medo dos bateristas. E o Jerry Marota era um gajo com uma segurança, uma coisa brutal. E até eu tive a lata de lhe dizer, era o fim da turnê do Peter Gabriel, portanto ele ia regressar aos Estados Unidos. A bateria já tinha ido, depois ia com o backstage todo, que aquelas merdas, os instrumentos, para Londres. E eu digo, é pá, tu não queres cá ficar mais uma semana ou duas e tal? Ele diz-me assim, é pá, bom tempo. E o gajo, epá, eu fico, mas depois vê, epá, aqui um hotel porreiro, aqui em Carcavelos, que era o hotel de Carcavelos, já estávamos a pensar eu e o Nuno, epá, ficas cá, e depois eu gostava de te mostrar uma coisa. E foi uma noite comigo, a casa do Nuno, que morava em Carcavelos, e ouviu aquilo que estávamos a fazer para o disco, no Jardim da Celeste, que estamos todos mascarados, com aneladeiras, uhum. Celso e tal. Ouviu o gajo e diz, epá, isto é música muito esquisita para mim, mas isto é porreiro, pá. Bom, mas queremos é baterista, e em Portugal os bateristas é difícil e tal. Tu alinhavas nisto, a gente não tem dinheiro para te pagar. É pá, vocês paguem-me o hotel. É pá, eu adoro tramosos, o gajo só comia tramosos. E comeu um custo, e na minha ilhada parei para comer um costeletão muito grande e tal, e não sei o quê, pediu para levar mais tramosos num pacote, porque íamos para o concerto do Peter Gabriel no Porto. E o gajo ficou cá. Não tinha baterista, arranjamos bateria. Onde é que a gente arranja uma bateria? E havia um tipo que era o homem do jazz na Valentim de Carvalho, Paulo Gil, baterista de jazz. Okay. Tínhamos conhecido. Então telefonámos para o Paulo Gil, que tinha uma baterista de jazz, que é um bombezinho deste tamanho, ou coisa. E então eu digo, olha, conseguimos arranjar isto, foi muito tudo à pressa. Então, vamos lá ver se eu consigo fazer som disto. Deem-me uma a duas horas, e nós falámos na cabine a olhar, sem ouvir, o gajo fechado na cabine da baterista no Angel, ali no Alto São João, é para dar aquilo, é para o gajo ainda a parte daquela merda, para o gajo ainda temos que ir comprar uma bateria. E punha adesivos, e punha Kleenex, e punha aqui, é para o fim, para aí, de uma hora e qualquer coisa, fez-me um sinal, o Fortes abriu o microfone e disse, estou pronto. E tinha ensaiado em casa do Nuno com a malta, mas, só assim, sim, com só gestos, a saber, só a saber, a tomar umas notas e tal. Epá, e fez aquilo, foi assim de agosto, pá, aquilo foi uma maravilha. Hoje há muitos gajos bons a tocar cá, muito bons. Mas naquela altura era deficitária a malta. Ou faziam coisas demais, que é uma coisa horrível. E pronto, foi assim. Ficou e no fim despediu-se, foi-se embora. Conheceu, entretanto, a Gabriela cá. Depois o Nuno ficou em contacto com ele. Eu ainda há dias mandei-lhe um e-mail e o gajo respondeu-me, engraçado, porque eu tinha aí o contacto e consegui apanhá-lo. E a Gabriela depois foi... a Nova York, ele tinha... Pois é, porque ela gravou mesmo com o apoio da TAP, lá está outra empresa que está em voga, gravou, gravou lá o disco dela. Pois foi. É como estar numa ilha deserta, olhar em volta e gritar água à vista. É como estar debaixo de uma palmeira, ao sol tropical, tropical, não há quem resista. Jingle, tônico, jingle, tônico. tenho tanto orgulho em algumas coisas que fiz. Por exemplo, para as Doce, principalmente algumas que fiz com o Nuno Rodrigues, para elas, como algumas que fiz para o Avô Cantigas, para crianças, como muito orgulho em coisas que fiz para a Banda do Casaco, muito orgulho em coisas que fiz no LP e algumas coisas da Filarmónica Fraude. Pá, mas eu fiz para muito mais gente. E nestas alturas, nunca me lembro para quem. Fiz muita produção que não tinha músicas minhas. Só com o Rui Veloso fiz uma coisa para o primeiro disco da Rita Guerra, Os Pormenores, sem a minha presença. Você gosta do Tintin? Gosto da música do Tintin Casou, que é a dela. É pá, vê cá um perto de mão. Você lembra-me coisas. É que eu sou banda desenhada é um universo que já vi. Sim, ali na sala vou-lhe mostrar uma coisa gigantesca. Os carros do Tintin no armário, objetos de Tintin que a minha mulher me vai oferecendo, o museu do Tintin que eu já vi do RG no arredor de Bruxelas. E embora goste mais de uma banda desenhada mais adulta. Mas é um ícone aquilo. E eu fiz essa música, não as assinei, foi com o meu nome. Para não parecer, olha, a produtora, eu me escolhi-se, inventei um pseudónimo, Catarina Guerra. Eu que fui contigo à lua, à sinal com o altibet. Eu que fui contigo à América e ao país do Soviete. Eu que andei por onde andaste e agora tu casaste. Não sei, só sei que eu decrei o além que eu decretei por ti é o teu fim. Porque o herói não casa quando o mundo vela meus corações arrasa quem vai clamar. Quem descobriu, não sei, só sei que eu decrei o além que eu decretei e tu só a mim. Porque o herói não casa quando o mundo vela meus corações arrasa quem vai clamar. Quando morreu lá, meus corações arrasam. Quem descobriu, não sei, só sei que eu te traio. Ela é que eu decretei isto só a mim. Porque o herói não casa quando muito ela me explorações arranca. Era assim, e foi acabando, foi acabando, foi acabando, foi acabando. Faz falta. A indústria também não foi exigente. Pois. Porque a Associação Fonográfica devia ter dito assim, epá, mas não era isso, era melhor, porque é que agora não sei o quê, epá, porque não sei o quê, não há dinheiro, epá, então a melhor é parar, então podemos, pronto, mas é... Pois foi tudo para baixo. Foi tudo acabando, foi tudo acabando. Ficou tudo mais velho também, não é? Tipo, não conseguiram lidar com o futuro. Não, eu quando uma coisa me incomoda muito, sempre tive isso na vida, é uma fraqueza minha, mas não assumo, sim, retiro-me. Mas fica a sofrer um bocadinho durante uns tempos. Como na Polygram, como na Valentim de Carvalho. E sempre decisões rápidas. Às vezes inconscientes mesmo. E só percebia quando chegava à casa e dava a notícia. Chegar a casa e dizer à mulher, quando se tem uma filha pequenina, apá, demiti-me. E pronto, foi mais um episódio do Brandos Costumes. Espero que tenham gostado. Esta foi a entrevista com o António Pinho. Não se esqueçam de ir ao nosso site em www.brandoscostumes.pt, de nos deixar uma avaliação positiva no iTunes, de nos... sugerir aos vossos amigos e qualquer coisa, mandem mensagem. Espero que esteja tudo bem convosco. Não esqueçam de ser altamente. No dia em que eu disse, vou levar-te a passear, vou levar-te a passear, não posso, disseste, o meu pai não vai deixar. Nunca, nunca vai deixar. Nunca te há de libertar. Já estou farto de adorar. Não sou supersticioso. Não sou supersticioso. Não sou supersticioso. Não sou supersticioso. Eu cá não sou supersticioso. Sala não pode ser perigoso. Vamos trocar.